gata já pisou nas minhas botas nesses bailes de fronteira. Com seu vestido de prenda cheia de flores e renda, era louca de faceira. Mas agora nas garradas já não ando engarupado sob as ancas do meu flete. Pois se perdeu por aí dentro de uma calça ali, sempre mascando chiclete. Anguria de direita, tu já tá uma moça feita pra bancar americana. Trancando no stand rock, tu divisa na manhã sem sair de Uruguaiana. Cheia de fufu, pois não dança com xiru, nem indo de calça larga. Vai vivendo colorido, correndo fone de ouvido e o radinho na ilharga. Passa por mim, acha graça, quando me vê de bomba, acha faceiro que nem o tal. Eis que não curte com querente, só se liga na cena de citar rock bagual. Ô, guria de direita, tu já tem uma moça feita pra bancar americana. Arengada no tal de rock, tu divisa na manhã que se sai de Uruguaiana. Ainda risca de inglês, suas tranças a desfeço pra ficar mais importada. Quer passar por estrangeira, mas é cria da fronteira, lá das bandas da charqueada. Me disse que quer um boy que se chame João Roy e que tenha moto quente. Pois pretende dar o fora a 180 por hora pra curtir lá nos estates. Ô, guria, tem direito, tu já tá uma moça feita pra bancar americana. Arrancando no estado de rock, me vi sem Nova York, sem sair de Uruguaiana. Toma alguma cuba livre e fica cheio de recalque. Volta a noite de carona e na ponte se emociona vendo a luz do Central Park. Só toma copo com X e repete que é feliz, mas vive muito confusa. Mas pra lado que pra cá tem direito de sonhar, gasta a vida meio ninhusa. Ô, guria, tem direito, tu já tem uma moça feita pra bancar americana. Arregada no tal de rock, tu divisa na manhã que sem sair de Uruguaiana. Ô, guria, tem direito, tu já tem uma moça feita pra bancar americana. Arregada no tal de rock, tu divisa na manhã que sem sair de nhoque-nhoque. Sem sair de Uruguaiana. Vai se sair de Uruguaiana. Vai se sair de Uruguaiana.